Vamos falar com o Wilson, gerente interino, gerente regional da Embase aqui de Itaberaba, que atende a Itaberaba, Baixa Grande, também Rui Barbosa, Macajuba. Tudo bem? Gerente, nós gostaríamos de saber a respeito da obra de saneamento que está sendo realizada em Macajuba. Como é que está o andamento? Bom dia, Fábio. Desde já gostaria de agradecer a oportunidade da Embasa tá prestando os esclarecimentos aí para a população. E já respondendo essa primeira pergunta com relação à obra de saneamento de Macajuba, a obra está em andamento. Essa obra é fiscalizada pelo Departamento de Engenharia de Salvador. Eu estou responsável pela gerência de operação da unidade Taberaba. Então a gente opera. Então a informação que a gente tem é que a obra está em andamento, mas eu não tenho detalhes. A gente pode estar pegando as informações aí, o cronograma físico-financeiro da empresa, da obra, para a gente estar prestando esclarecimentos para a população. Wilson, gostaríamos de saber aqui para a cidade de Rui Barbosa, está acontecendo um racionamento de água para determinados bairros? Há uma programação sendo feita nesse sentido para se dar conta da população aqui ter em suas casas o abastecimento, até por conta de uma previsão de uma obra que está sendo realizada para melhorar o abastecimento? Fábio, com relação à situação atual do abastecimento de Rui Barbosa, tivemos aí uma sequência de parada para manutenção, falta de energia. E desde o último sábado aí, o sistema vem operando normalmente. Pelo fato do integrado que engloba aí Rui Barbosa, Macajuba e Baixa Grande está operando em final de plano, então são sistemas que operam aí com manobra, não é racionamento ainda, mas sistema que opera com manobra. Então nós tivemos aí dificuldade de regularizar. Rui Barbosa, acabei de conversar com o gerente Isaías, ele passou informação que falta aí apenas um bairro para completar o abastecimento. E pontos críticos, a Embasa disponibiliza o próprio carro-pipa para situações críticas, né? A gente primeiro prioriza hospitais, escolas, justamente para a gente priorizar o abastecimento dos setores mais importantes. Essa obra para a melhoria do abastecimento estava prevista agora para depois de julho aqui para a nossa região. Ainda se confirma essa previsão? Como é que está o andamento? Nós sabemos que há muito tempo existia essa possibilidade do colapso em relação ao abastecimento por conta do crescimento da população. E agora que está sendo aplicada essa obra, a população está ansiosa para o término da mesma. Com relação à obra de ampliação de abastecimento de água do sistema integrado, essa obra mantém aí o prazo para entrar em operação no segundo semestre. Inclusive, estamos aí com frente de serviço em Macajuba, fazendo aí obra para melhorar a questão do abastecimento daqueles povoados ali de Santa Cruz, Caldeirão do Morro e Santa Clara. E, em paralelo, temos também a frente de serviço, que é a implantação da adutora, que é uma segunda adutora. É aqui já na região de Taberaba, que é responsável por todo o abastecimento dessa região, que é do integrado. É uma segunda adutora de 400. Estamos aí finalizando essa fase e está mantido o prazo aí para a gente tá conseguindo incrementar essa produção para o sistema integrado, justamente para melhorar a produção para os três municípios, que é Baixa Grande, Macajuba e Rio Barbosa. Wilson, gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal do Meio-Dia para a RB Líder de Rui Barbosa. Muito obrigado. Aproveitamos o espaço aí para justamente informar a população com relação à situação do abastecimento aí do povoado do Paraíso, aí pertence ao sistema de Itapiraípe. Estamos aí com a programação de perfuração de poço. Na verdade, a gente já tem um tempo aí que foi locado pelo geólogo, e essa primeira locação a gente teve dificuldade aí de liberação de área. Então já está programada aí uma segunda locação. E aí é uma pauta aí, é a pauta de prioridade aí da Embasa junto com o município, para a gente tá viabilizando a perfuração e melhoria do abastecimento do sistema de Itapiraípe.